ao fim da tarde de sábado, por volta das 17 horas, um bocadinho antes, fomos funcionados com o Centro Urbano em Sobreira. Fizemos o CAPA lá 5 veículos, 12 operacionais. Desses 5 veículos, 2 ambulâncias de corpo. Tratava-se no quadro, num incêndio, numa habitação confinada a um quarto. Nós chegamos ao local, os populares tinham já feito a extinção do incêndio e retirado o senhor acamado da. Estava na cama. E há feridos a registar neste incêndio? 3 feridos. 2 com alguma gravidade e 1 0. Com gravidade e todos com inalação de fumo. O senhor acamado, a pessoa que tomava conta dela e depois o popular que participou mais ativamente na extinção do incêndio. E os feridos foram encaminhados para alguma unidade hospitalar? Foram encaminhados para o Hospital Celha e depois transferidos para Coimbra. E o alerta para os bombeiros foi dado cerca de que horas? 16h48. Além dos que eu já indiquei delegados, teve ainda a Cid de Ceia, com 2 elementos, e a GNR estava a tomar conta da ocorrência. Ou seja, foi um incêndio que ocorreu mais num quarto de uma habitação, mas a habitação ainda assim ficou habitável? A habitação, depois de desinfumada, ficará habitável. Mas, pronto, sofreu muito fumo, aquilo tratou-se de um curto-circuito num televisor que estava no quarto dessa pessoa acamada, mas provocou fumos bastante intensos e era notório em toda a habitação esses fumos.